Boa noite, ouvintes da Rádio Fiscar. No ar o programa Mofo, que vai ao ar toda quinta-feira das 9 às 10 da noite aqui pela Rádio Fiscar 95,3 FM. Eu aqui no ar, Paulones Carvalho, e o meu amigo... Estou aqui, Luciano Matucchi, nos estúdios da rádio. Muito bem. Isso aí, a gente vem com mais novidades aí, né, Paulão? Grandes novidades, né? Tirando da cartola aí vários programas especiais durante o mês de julho, né? Pois é. E hoje, né, não vai ser diferente. Não, mais uma galera de São Carlos, né? Pra valorizar a cena rock and roll daqui da cidade, que é bastante grande, bastante antiga, né, Paulão? Exatamente. E a gente vem com o pessoal aí que... Eu, inclusive, eu já fiz parte da banda há um tempo atrás, mas atualmente estou como um apreciador aí do som dos caras. Maravilha. E das minas, né? Que também tem mulheres na banda. Isso aí. E... Quem que é mesmo, Ju? Qual que é a banda? Criatura. Aê! Boa noite aí, galera do Criatura. Com a gente ao vivo aí. Ok, bom. Maravilha. Bom, isso aí, vamos apresentar a banda, né, Paulão? Claro, isso daí é importantíssimo. Então, aqui nos estúdios da Rádio Fiscar ao vivo, banda Criatura. E eu queria apresentar aqui já na guitarra o meu grande amigo. E aí, Paulones, Julião aqui. Grande Julião Maggi. É isso aí, guitarras do Criatura. Opa! No Bass Man. Right. E aí, Paulão? E aí, Fernando? Prazer. Beleza? Maravilha. Meu brother. Nos keyboards, grande Johann Sebastian Bé, grande em rock. Fala aí, Paulones. Boa noite aí. Nas baquetas, bass drums, grande Silmar. Boa noite aí, Silmar. Boa noite. Aê. Maravilha. Massa, massa demais. E nas vozes aqui, vozes principais também, a nossa amiga Leusa. Sempre, né? Opa. Salve. Salve rock. Maravilha. Essa é a galera do Criatura, então, aí, que vai mandar o som aí pra gente no programa ao vivo. Só que não é a cores, né? Então, vamos com sons próprios aí. A gente vai apresentar o que pra galera aí, Junião? Esse é um som novo da banda aí. Todos eles são, né? Certo. Fala da noite um pouco aí. Vocês que são músicos também entendem bem isso. Caraca, hein, sonzeira, hein? Maravilha. Aqui com a gente, então, no programa Mofo de hoje, a banda Criatua. E aí, Júnior, me fala um pouco sobre a banda, então. Vamos passar algumas informações aí pros nossos ouvintes aí que ainda não tiveram oportunidade de ouvir vocês, né? Estão ouvindo aí ao vivo. Cara, será que eu vou lembrar? É o seguinte, começou aqui eu, meu amigo Fernando, ali, pela Vila Nery, ali, ouvindo uma banda que a gente tinha ali na Redondeza, né? Chamada Rocha Sólida. Claro, grande Rocha. E aí nisso despertou aquele interesse e tal, mas a gente sempre foi levando, né? Nunca pensamos em ter mesmo esse lance de banda. Até que um dia a gente acabou entrando, fez amizade com o pessoal e tal, e vivendo dentro desse mundo, desse meio assim, a gente começou a se interessar, né? Eu comecei primeiro a tocar, depois o Fernando já cantava, depois passou pro baixo. Massa! E isso daí foi mais ou menos 98... 98. Já faz um tempo. Então o Criatura já tá com aí dos seus 12 anos de idade, então, hein? É, cara, já tá começando. Maravilha. E essa música aí que vocês tocaram aí? Quem compôs ela? Essa aí fui eu que escrevi. Parceria também de alguns amigos aí. Sempre na noite juntos, né? Então a gente teve essa ideia de escrever sobre esse meio que a gente vive aí, que vocês conhecem bem também. Maravilha. E vocês compõem as músicas todos juntos, separado? Agora estamos começando a fazer isso com mais regularidade, né? Pelo fato de estar se encontrando mais, que é o indispensável para qualquer banda, né? Claro, com certeza. Essa união aí... A banda é sempre uma nave, né? Onde todos devem, né, saber os comandos, né? Exatamente. E na composição, às vezes um vem com uma ideia, o outro vem com um riff, né? Mas é isso aí. E vamos mandar mais um som, então, do Criatura? Vamos lá. Na verdade, agora a gente vai fazer um cover, então. Vou deixar mais umas surpresas pro decorrer. Ok. Som na caixa, então, Criatura, ao vivo no programa Mofo. Tudo ok aí? Ok. Sim, sim, sim. É que na verdade esse som da noite aí a gente toca ali na afinação de mi aberto, né? Aí tem que voltar a afinação. Okay? And if I say to you tonight, you take my hand tight, come with me. It's to a castle I will take you. Where was to be, they say. Say to me tomorrow, what a fun it all would be. What a stop us, pretty baby. But what is and what should never be. Maravilha, grande som do LED aí, interpretado pelo Criatura, que está com a gente aqui no programa de hoje. Sonzeira, muito bem, meninos. Isso aí. E aí, Julião, gostaria de saber sobre a agenda da banda, como que tá, como que andam as partes do som ao vivo aí que vocês andam fazendo, se tem algum show marcado aí pra galera aqui de São Carlos, região. A gente acabou de fazer algumas datas agora, né? Mas agora estamos focados mesmo no lance de festivais, de som próprio e essa outra cena, né? Estamos dando adeus essa cena do cover, mas também curtindo bastante. Claro, claro. Porque vocês conhecem, é muito massa. E investindo mesmo em som próprio, tem mais uns 4 sons aí, mais ou menos isso, né? Que estão aí já no forno também. Legal. Na pré-produção. Mais um mês aí a gente já finaliza todos e... É, esse lance das músicas próprias é importante aqui pra galera identificar sempre o som das bandas, né? Se a gente, às vezes, se todas as bandas tocam o mesmo cover, fica difícil de saber quem tá tocando, né? Porque todo mundo toca, né? Os mesmos sons. Então a música própria é super importante e o programa tá aqui para isso mesmo, para que vocês tenham essa oportunidade de mostrar para nós aqui da rádio e para os nossos ouvintes aí que sempre sintonizam, né? E aí, vamos de som então? Vamos lá. Vamos fazer um som nosso agora? Maravilha! Mas não é o de cada dia, né? De meros feitiços. você subindo as escadas de um templo que nunca chegava. No teu olhar aflito, um último grito. Pelo vício que nunca passa, vai transformando um sonho em fumaça. E não está feliz, vai deixando as marcas. Bate a saudade de outras marcas. Chega na subida e para, a doença nunca sara. Vê a barato já mata, olha a parente já julga, é mais fácil a fuga. Orçamento sem compromisso, minha vida não é só isso. Meros feitiços. Isso aí, muito massa, Sonzeira, hein? Sonzeira consistente, hein? Tá bom esse som, hein? Muito bom. A gente fazendo uma... Você lembra dele, hein, pô? Opa, com certeza. Eu também lembro, eu viu? Também, é. Na realidade, eu tenho uma gravação, Jornal, desse som, a gente fazendo a letra dele, inventando essa letra. Mas isso daí é outra história, né? É, bom que a música tá... Aquele ensaio um do Jair, dos grandes parceiros aí da banda, Luciano também, ajudou na produção. Não, tá... O som nosso que tá numa space aí, ficou muito legal. Não, e logo essa música aí dentro do CD, né, Julião? Com certeza. Maravilha. Pô, eu e o Paulão, a gente tava lembrando do início dela, que... Pô, a gente lembrou muito de São Paulo City, do Patrulha. O início com batera, assim, é muito massa, cara. E as influências da banda, quais são? Fala um pouco aí, Ferda. Nossa. Led, que a gente LED, acabou de tocar, né? Bom. Os Beatles mesmo, né? Que lá, começou lá no... Né? Lá atrás, na verdade, né? São várias influências. São várias influências, né? Eu ouço muita bossa nova, muito jazz, muito rock and roll. Enfim, é uma mistura, né? De é uma mistura. De sons aí. E a convivência também, né? Claro, as experiências da vida, né? Os brothers do rock aí. É a noite. Pula. Mas o... Assim, as bandas aqui de Sanca, vocês têm influências, eu tenho certeza que, claro, Rocha Sólida, né? Inclusive porque o Fernando e o Junião têm uma história muito, muito longa, né, com o pessoal, frequentaram muito a casa do Maurizão. É, mas, então. só finalizando, fora as bandas aqui, vocês têm, assim, influências de bandas da região ou coisas mais relacionadas, assim, ao nosso cotidiano? Daqui de São Carlos e outras cidades em volta, assim? É o que eu falei, a convivência, né? A gente conhece bastante bandas, né? Da região, né? Fora os sons que a gente já conhece, né? Que a gente vem cultivando e cativando desde criança, né? E a convivência com o pessoal, né? Que nem você citou há pouco, o pessoal do Rocha, né? Exatamente. As demais, bom... Tem algumas bandas na época, né? Que tem o Cachorro Louco na Rua 7, lá vinham umas bandas. O Sr. X mesmo foi uma delas, né? Até no começo, puta, eu achei legal o repertório dos caras, que faz tempo que eu não vejo a banda, saca? Uhum. Mas é isso. Eu que sou de fora de São Carlos, tô aqui há quase 3 anos. Eu tenho, pelo menos a energia da galera daqui de São Carlos é muito forte. Eu não tava no rock and roll já fazia um tempo. Mas a cena assim, autoral, essa cena autoral mudou bastante de um tempo pra cá e pra bem melhor. Claro, com certeza. Esses espaços assim que nem esse aqui que ajudam bastante, isso dá uma incentivada. É isso aí então. Legal, legal. Então é isso aí, o programa Mofo trazendo pra vocês a banda Criatura ao vivo. Só que não é a cores, né? Porque rádio não tem cor. Espero que todos estejam, né, sintonizados aí, curtindo. Olha, lembre-se de uma coisa, não é criatura, é criatua. Criatua. Isso aí. E aí, vamos mandar mais um som então? Vamos lá. Vamos mandar mais uma influência aí. A gente vai fazer um Purple agora? Som na caixa então, de Purple com Criatura. O som vai pra Bebelzinha. Maravilha. Sonzeira aí então do Deep Purple aí com a banda Criatura aqui no programa Mofo. Essa música, Highway Star, ela tá no disco Machine Head, né? Ah, bem. É um grande disco de rock and roll aí, Machine Head. Recomendo a todos os ouvintes, né? E aí, ô Henrique? Oi? 4 de setembro a gente vai fazer o Santa Lua em Santa Rita do Passa Quatro. Irmãos McCoy e Criatura. Agendinha aí então do Criatura, 4 de setembro. 4 de setembro, maravilha. 11 de setembro, hein? Temos que... Não, já tem que ir avisando a galera, né? Pra todo mundo ficar bem informado. Eu queria também, sabe, lembrar, Lu, da... Queria agradecer, na realidade, a todo o pessoal que participou da semana do Rock and Roll, né, que a gente começou. É, verdade. Porque, na verdade, tiveram dois programas aí que a gente fez aí o tributo ao Rock and Roll. Exatamente. CD da Stay Rock, né, grande rádio lá do nosso amigo, que o nosso amigo, o César Heavy, participa. Exatamente. E a gente não teve nem tempo de agradecer, né, cara? É. Eu acabei viajando aí pra Porto Alegre e não teve jeito. É, eu também andei tomando umas decisões importantes na minha carreira. Claro, a gente ficou afastado aí duas semanas, mas foi por uma justa causa. É. E então eu gostaria de agradecer a todo o pessoal que participou na Semana do Rock, que aconteceu lá no Armazém Bar. A todos os músicos de São Carlos que participaram com a gente na festa aí, em comemoração ao Dia Internacional do Rock, a Noite Máquina Metal também, a festa do programa. Foi. Na quinta-feira também que aconteceu a festa do nosso programa. Segunda festa, né? Exatamente. O Estranhos Azuis na sexta-feira, Senhor X no sábado, domingo... Pessoal do Espaço Rock and Roll, Espaço, né? Espaço Rock and Roll, meu, pra foi uma encerrar, semana. Na verdade, foi o Patrulha, no dia 22, né? Exatamente, Patrulha e o Nazi, né? Agradecemos a todos, porque o pessoal do SES também deu uma forcinha pra divulgar o evento. É, a gente queria agradecer a todo mundo aí que participou diretamente ou indiretamente também, porque sem esses apoios, né, a gente não faria nada. É. E é isso aí, então, o programa cheio de surpresas aí também, né, Lu? Exatamente, e porque todos aqueles que quiserem ouvir de novo esse programa, né, pra ouvir mais uma vez o Criatura, todos aqueles que gostaram muito, né, querem ouvir várias vezes, assim, podem entrar no nosso blog, que é o programamofo.blogspot.com, e todos aqueles que quiserem trocar uma ideia também, mandar um salve aí, adiciona a radiofiscar@hotmail.com, que a gente tá por aí. Só no ouvindo a sonzeira aqui e acompanhando toda a movimentação aí da galera pela internet. Também queria agradecer a participação do fã-clube do Criatura aqui com a gente. É verdade. Foi o maior fã-clube que chegou. Tá sempre com a gente na estrada. Vocês trouxeram o ônibus hoje, né, galera? Valeu, valeu. É a galera que vai sempre na van. Ainda bem que tem espaço na van. É. Segundo o Ed, tem, né? Grande Marcelão aí, André. Aqui, grande fotógrafa, acompanhando a banda aqui. Dezão, Marcelão, Nicole, Ká. Pessoal que tá sempre aí com a gente aí. Maravilha, a gente agradece a presença de todo mundo aí que sempre tá apoiando não só as bandas também, como apreciando a rádio aí que, né, que a gente tenha, né, muitos anos de programa ainda. E uma novidade também, semana que vem, né, Lu? Que a gente tá preparando uma super surpresa, né? É uma grande surpresa, mas eu, sinceramente, Paulo, eu já vou lamentar essa surpresa, porque fiquei sabendo aqui notícias, por motivos maiores aí. Notícias quentes. Infelizmente, não vai acontecer essa surpresa. Poxa, não, a gente prepara outra. É, não, vai ter outra, com certeza. Não, mas... qualquer coisa eu faço um truque de mágica aí, a galera... Galera ouve, né, cara? Claro. Bom, vamos lá de som, né, então? É isso aí, então. Mais Criatura com vocês aí, ao vivo, no programa Mofo. Ó, esse daqui a gente preparou pra vocês aí, sabe que vocês são grandes fãs dessa banda aí. Maravilha. É isso aí, Rádio Fiscar, escute diferente. Começa agora o programa Mofo, Rock and Roll de ontem Why Don't You Stop Your Crying? Here comes Ive, the such urgent energy driver to make you feel low right. Do The Who. Isso aí, galera. Ai, maravilha. É isso aí. Programa Mofo ao vivo. Toda quinta-feira, das 9 às 10. Trazendo hoje aqui a banda Criatua. Isso aí. Queria parabenizá-los aí pelo som, que tava muito legal. Tava ouvindo no FM lá, que é o que todo mundo tá ouvindo aqui nos arredores da rádio, né? E tava muito bom mesmo. Gostei demais, hein, galera? Parabéns. Maravilha. É a Rádio Fiscar aí trazendo grandes novidades aí toda semana aqui no programa, né, Lu? Isso aí. E vamos caminhando para um finalzinho, né, Paulão? Já para as últimas músicas. Para os finalmente, né? Para a boca do abismo, né? Não, mas o bom é que semana que vem a gente está de volta aí, trazendo, né, alguma nova surpresa, que a gente está fazendo uma série de programas com as bandas de São Carlos, né? Procurando dar esse espaço aí que a gente às vezes não encontra na nossa mídia. E a gente queria agradecer demais aí a todas as bandas que já participaram. E o espaço está sempre aberto aí para vocês. Isso mesmo. Né? E só mais uma coisa. É, vocês têm previsão para lançamento, o pessoal, do disco, assim? Vocês sabem quando? Na verdade, agora a gente está começando a trabalhar esses sons da gente, né? Então eu creio que tem mais uns 6, 7 meses trabalhando algumas músicas. E pro ano que vem, provavelmente. Nossa, legal. A Leusa Ferrari nos vocais aí, só para relembrar. É, exatamente, não podemos esquecer. É, vamos representar então o pessoal do Criatua, né? Junião, Magna nas guitarras. Grande Fernando Ferno nos baixos, nas quatro cordas, nos graves da banda, né? Tá bom, falou, valeu. Grande Henrique nos teclados, keyboards. Silmar, grande batera aí da cidade. Tem representado muito bem, hein, Silmar? A classe dos bateristas. Muito bom o som aí, brother. E a Leusa nos vocais. Na realidade, o Criatura, ele, né? O Criatura, ele, é difícil saber quem que é a voz. Existe uma voz principal? Existe esse caráter na banda? Todo mundo vai dividindo. Com esses dois aí fica difícil, hein? É. Então, é interessante, né, trabalhar as duas vozes, né? Exatamente. Maravilha. Tá, tudo bem, né? Esse lance, né? Maravilha. É isso aí, vamos mandar mais um som então. É, acho que até rola mais os dois, né, Paulão? Poxa. Então, já que tocaram nesse assunto, vocês vão ver a revelação das vozes agora. Ótimo, massa. É isso aí. Junior Maggi nos vocais principais. All right, vamos me comprometo. Massa, é, né? Só na caixa, então. We'll be right back. Yeah, maravilha! Então foi aí o Black Sabbath com a banda Criatura interpretando, bela apresentação aí. A música anterior que vocês tocaram era uma música própia da banda. Foi um som nosso, isso daí. Papers, Plane. Esse tem Papers, o nosso MySpace lá. Isso. MySpace.com/Criatura. Comunidade no Orkut também, banda Criatura. Nossa, muito bom, muito é bom. É isso mesmo. Aí, maravilha. Queria agradecer então a banda Criatura que esteve com a gente aqui fazendo esse programa especial. É mútuo. Agradecimento é mútuo. Claro. Obrigado pelo espaço. Aí. Valeu, Paulão. É isso aí, galera. Obrigado. Maravilha. E queria agradecer também ao Marco que tá ali quietinho. Sem o Marco, não faz essa atrapalhada, valeu, né, Marcão? Marco? Valeu. Aí da banda. Valeu, Marco. Valeu. É isso aí, né? Agradecer principalmente todos os ouvintes, porque se não tem ouvintes, não tem o que mostrar, né? Maravilha. E todos os que estiveram sintonizados aí na Rádio Fiscal 95,3 FM, e a todos aqueles que entraram aí no MSN pra nos dar um salve aí, dar um salve pra banda aí pela sonzeira. E chegamos nos finalmente, repassando de novo os contatos aqui pra vocês que não conhecem do programa Mofo, ou que querem conhecer, ou que talvez conheçam, vocês podem entrar no www.radio.fiscar.br, que a gente transmite toda quinta-feira a partir das 21 horas, que direto dos estúdios da Rádio Fiscar, localizados no campus da Universidade Federal de São Carlos, bem longe da entrada, meio difícil de achar, mas estamos aqui. E além disso, podem sintonizar aí no 95,3 FM para São Carlos, e quase região, não chega a ser região, mas principalmente para São Carlos. E a todos aqueles que perderam o programa ou que querem ouvir milhões de vezes e querem baixar ou guardar ou fazer o que quiserem, pode entrar no nosso blog, que é o programamofo.blogspot.com, e vocês vão também ter acesso aí a toda a nossa biblioteca, que já são de pelo menos aí 45 programas gravados e disponíveis aí para download para todos aí que quiserem conhecer um pouco do rock de São Carlos e das nossas influências aqui da galera e de todos os colaboradores aí do programa. Maravilha, é isso aí. Maravilha. Então, desejo aí uma boa noite, um agradecimento aí pro pessoal do Criatura que teve a paciência de comparecer aos estúdios da Rádio Fiscar e mandar essa sonzeira ao vivo aí, que é sempre muito, muito legal, justamente pelo calor de ter pessoas circulando aqui, aquela movimentação toda. E é isso aí, pessoal. Muito boa noite aí. Valeu, um grande abraço. Obrigadão a vocês. Valeu, obrigadão. Aí, ouvindo aí todos aí. Valeu a todos os nossos ouvintes aí, então. Uma boa noite. Programa Mofo, toda quinta-feira, das 9 às 10. E até a semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Rádio Fiscar, escute diferente.